pela companhia. Eu sou Guilherme Wojciechowski, nosso espaço é até meio-dia, trazendo aí música também, informação e brincando, né? Brincando com os fatos do noticiário da semana. Agora, boa notícia aqui para Foz. Isso porque a cidade recebe agora na semana que vem, né? Quarta, quinta e sexta, a 40ª edição da feira Travel Mart, edição Latinoamérica. Uma das maiores feiras de negócios do continente, com a participação de 252 compradores de pacotes para destinos, né, sendo 110 dos Estados Unidos, que é o mercado aí potencialmente mais cobiçado, e 480 vendedores. Trata-se da segunda vez que Foz recebe o evento, né? A primeira foi em 2004, juntamente com Puerto Iguaçu e Ciudad del Este. E nessa edição, muitas das atividades estarão concentradas no Hotel Recanto Cataratas. E para que você tenha uma ideia da importância da feira, confirmaram presença representantes de 33 países das três Américas, além de 60 agentes europeus, 2 da Índia, 1 de Israel, 5 do Japão, 2 da Malásia e também uma agente da Rússia. É mole? Olha, oportunidade excelente para vender os atrativos e serviços aqui da Terra das Cataratas. Interaja conosco, 45-88-282828 é o nosso contato no WhatsApp, 3028-2828 é o telefone fixo. Transamérica Foz, a fanpage no Facebook, @ Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter. Na sequência, informações dos esportes com Sidney Busanello aqui no Front. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, meu caro Guilherme Wojciechowski. Um grande abraço para você e para a maciça audiência do Front. E vamos falar de esporte aqui na cidade de Foz do Iguaçu, porque hoje à tarde, em Londrina, não em Maringá, tem Foz do Iguaçu Futebol Clube e Grêmio Maringá, o jogo de volta aí das quartas de final da Taça FPF. Por que essa mudança, inclusive, Busa? É, o Grêmio Maringá perdeu o mando de jogo, Guilherme, por isso manda a partida de hoje à tarde em Londrina. Vai ser no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o popular VGD, no centro da cidade de Londrina, 3 horas da tarde, Grêmio Maringá e Foz Futebol Clube. Pelo resultado do primeiro jogo aqui em Foz do Iguaçu, Guilherme, 4-0 para o Foz vai entrar de sangue doce no gramado do VGD hoje à tarde, mas tem que ter cuidado, é evidente que deu um grande passo, construiu uma bela vitória em casa, aliás, foi a primeira dentro da Taça FPF. Até então o Foz não havia vencido, venceu na hora certa, ganhou por 4-0, mas ainda tem a partida de hoje. Pode até perder por uma diferença de 3 gols. Está muito perto da vaga para a semifinal da Taça FPF. Mas cuidado, porque o jogo, como diria um velho amigo meu, é jogado e o lambari é pescado. Tem que ter cuidado. Do outro lado tem o Grêmio Maringá, evidente, querendo dar o troco. Aqui em Foz, o Foz mereceu e construiu um belo placar. Belo e surpreendente placar, porque como você frisou, não tinha sido nenhuma vitória até agora na Taça FPF, enfim, né? Venceu realmente na hora certa e por um placar chamativo. É um placar elástico, né? 4-0 não é todo dia que a gente vê por aí. É, vimos recentemente aqui pelo Brasileirão, né? Durante a semana, o Coritiba aplicando 4-0 no Grêmio, mas é um resultado atípico, é difícil de acontecer. O Foz surpreendeu e de maneira positiva, ganhou do Grêmio Maringá, fez 4-0, fez o dever de casa, agora vai ter que administrar a partida de volta que acontece hoje à tarde em Londrina. E hoje à noite tem futsal no ginásio Costa Cavalcante com transmissão ao vivo aqui da Transamérica. Estaremos falando ao vivo já a partir das 7:30 da noite, direto do ginásio Costa Cavalcante. A bola vai rolar às 8:10 da noite. É a estreia do Foz Cataratas Futsal na segunda fase do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Vai pegar o Caramuru da cidade de Castro. É importante começar vencendo, Guilherme, porque agora são 2 grupos com 5 times em cada grupo. Vão se classificar os 4 melhores. Portanto, o Foz está num grupo que tem o Queima de Ponta Grossa, tem o Moarama, tem o Toledo e o próprio Caramuru de Castro. Importante, então, começar com o pé direito, vencendo hoje à noite. E aí sim, já na próxima terça-feira, a primeira partida fora de casa, um jogo complicado contra o Moarama. Mas, jogo a jogo, como os técnicos dizem, né? Pensando inicialmente no jogo de hoje à noite contra o Caramuru da cidade de Castro. É bom frisar também, Guilherme, que na fase anterior, jogando aqui em Foz, o Foz foi surpreendido por esse mesmo adversário e acabou perdendo para o Caramuru pelo placar de 2-1. Torcedor que for lá ao ginásio Costa Cavalcante vai poder conferir novidade na quadra para o Foz Cataratas, 2 reforços? Serão duas estreias, né? O ala canhoto Sandrinho, que tem 20 anos de idade, ainda participando do grupo do Foz Cataratas, que também disputa a Taça Paraná desta categoria. Aliás, já jogou na primeira fase, já fez gol, inclusive, o Sandrinho, mas vai ser aproveitado também no elenco principal. E o fixo, o Gabriel Guedes, que veio do futsal cearense, mas também já com uma passagem aqui pelo futsal do Paraná, já jogou pela equipe do São Lucas de Paranavaí em 2011, temporada onde o São Lucas acabou sendo vice-campeão paranaense, perdendo a final para o Cascavel. Então, duas novidades hoje, Gabriel e também o Sandrinho. Transmissão a partir de que horas aqui na Transamérica hoje? 7:30 da noite. A narração de Alessandro Cunhaschi, os comentários de Paulinho Cruciac, eu estarei nas reportagens, o Márcio Barreto no nosso plantão esportivo e ainda a Luciana Lauzini com as redes sociais Transamérica. Falando em futsal ainda, vamos fechar o bate-papo dessa semana e com os últimos preparativos para o começo da Supercopa Transamérica. Terça-feira já começam as disputas? Exatamente, Guilherme. São 15 times em busca do título. O campeão da terceira edição da Supercopa Transamérica de Futsal ganha uma moto zero quilômetro. O vice-campeão fica com R$ 2.500 como prêmio. Ainda será distribuída a premiação para os quatro melhores, os quatro primeiros colocados, né? Troféus e medalhas para os quatro primeiros. Tem ainda o troféu disciplina, tem o troféu para o atleta revelação, o craque do campeonato, o artilheiro da competição, também para o goleiro menos vazado. Enfim, uma bela premiação do campeonato que tem a organização da Liga Iguaçuense de Futebol de Salão e uma promoção da Rádio Transamérica. Nesta terça-feira, a equipe 10 do rádio vai transmitir o segundo jogo da noite. A primeira partida está marcada para as 7:15 da noite, reunindo Cootra Foz Sicredi contra o Mirage Motel, JGL Grill. E aí depois, com a nossa transmissão, por volta de 8:30 da noite, Luiz Diesel, Raimundi Futsal, contra a Pousada Cataratas, Padaria do Chiru. É o jogo que vai reunir, Guilherme, o último campeão da Supercopa, né? No ano passado o campeão foi o Raimundi Futsal de São Miguel, e vai enfrentar justamente a Padaria do Chiru, Pousada Cataratas, que ganhou recentemente, ainda neste ano de 2016, a Taça RPC, inclusive fazendo a final contra uma equipe da cidade de Pato Branco. Então, um belo jogo para que o torcedor possa acompanhar, portões abertos no ginásio Costa Cavalcante, a transmissão a partir das 8:30 da noite para Luiz Diesel, Raimundi Futsal e Pousada Cataratas, Padaria do Chiru. Toda semana um jogo terá transmissão da equipe esportiva da Transamérica. Sidney Busanello, bom trabalho aí para você e para toda a equipe esportiva na noite de hoje e também bom fim de semana. Um abraço, Guilherme, obrigado pelo espaço. A gente se fala aqui no Front no próximo sábado. E lembrando que o Papo de Craque, de segunda a sexta, traz as informações esportivas especialmente para você aqui na Transamérica, das 6 da tarde até as 7 da noite. Valeu, Guilherme. Participação de Sidney Busanello aqui no Front Transamérica. E vamos de música agora. Na sequência, se não tiver nova interrupção por candidatos, né? Vem aí o 7-1 da semana com 7 notícias que continuam sendo como gols da Alemanha no nosso lombo. É, Dinho, dói mesmo, hein? Programa Front até meio-dia. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste raio de suruba já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Imaginas como eu estou sofrendo. Uma vitamina. dia, vê se larga de frescura. Eu te levo no hospital pela manhã, mas tu ficaste tão bonita, amor, não tens a mais rodinho na mão, só que dois a chutear. Ror, ror, vira, solta, ror, vem, vem passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Ror, ror, vira, solta, ror, vem, mas tirei de suruba, chamei terceira bunda bonita, e ainda não comi ninguém. Bate pé. Bate pé. Oh, Maria, se a suruba me assiste, e você? Ai, bita, ai, bita, ai, bita. Então vai fazer amor com uma cabrita. Ai, bita, ai, bita, ai, bita. Mas Maria, isso é bom que te exercita. Bate o pé e arrebita, arrebita. Manuel, com a cabeça tem que dica. Larga de putaria, vai ouvir a transamiga. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste reio de suruba, já me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Vamos lá, passar do raio, todo mundo comigo. Eu, a Maria se deu mal. Ai, como dói. Ai. Ai. Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Ô, amigão, você conhece a minha voz, né? Sou o Jefferson da empresa de cobrança, tudo bem? Negócio é o seguinte, virei candidato a vereador pra aparecer na TV e no rádio e eu preciso falar com você. Que sacanagem é essa, pô? Atende mais as minhas ligações, se liga na minha cara quando vê o número. Pô, sou só um trabalhador, cara. Mas fica tranquilo que eu não sou rancoroso, tá? Se você votar em mim, prometo não ligar mais de madrugada. E nem umas 10 vezes por dia, só umas 5. Combinado? Meu vereador, Jefferson da empresa de cobrança. E vê se paga logo, caloteiro. Paga logo. Dívidas, juros. Você é um comerciante. Sou empresário há 45 anos aqui em Foz do Iguaçu. Nesse período, rapaz, nunca paguei imposto, rapaz. Minha dívida ultrapassa os 10 milhões, hein, rapaz. Se você também é caloteiro profissional, aí, peço apoio, rapaz. Vote em mim. Se eleito, pretendo aprovar projeto de lei propondo isenção de impostos e perdão das dívidas, isenção das minhas dívidas e das suas, isenção das minhas empresas e também das suas, é claro, né? Conto com seu apoio, rapaz. Wagner Comerciante, 10.348.439. Pamonha, pamonha, pamonha de Piracicaba, pamonha, pamonha, pamonha. O candidato a vereador sou eu, Zé da Pamonha, mas o pamonha é você. Pamonha, pamonha, pamonha, pamonha, pamonha, pamonha, pamonha, pamonha, pamonha. Procrásio, candidato a vereador. Se eu for eleito, vou encher de câmeras a Câmara. Entendeu? Encher de câmeras, transformar aquilo no reality show. Que programa você quer? Big Brother? Jogos Vorazes? Você manda e eu mando pro paredão. No dia 2 de outubro, vote Procrásio, seu reality vereador. Salve galera da torcida, eu sou o Norberto, goleiro do Azulão da Fronteira, tudo bem? Como viver só de futebol aqui no interior do Paraná não dá liga, eu resolvi me candidatar a vereador. Você gosta de futebol? Gosta do Azulão? Negócio é o seguinte, se você não votar em mim, já sabe o que eu vou fazer, né? Vai ser cada gol bobo, cada entregada. Quer se livrar de mim? Ó, me elege vereador! Norberto, goleiro do Azulão. Quer ver o time campeão? Vote em mim, tá? Número 1! E não tem pra ninguém. O Foz é tudo de bom. Aqui não tem pra ninguém. O Foz é o campeão. Encerra-se agora o espaço. Ah, ô Guilherme, pode voltar com o front, hein? Horário não eleitoral de grátis aqui no front Transamérica. Eu volto a dizer, hein? Aqui a gente brinca. Mas nem pense em brincar na urna lá no dia 2 de outubro, porque lá a coisa é séria. Gestão pública não é para amadores, não é para brincalhões. Consultando aqui o relógio, vamos em frente, né? Porque chegou a hora. A a hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele feriado do dia 7 que cai numa quarta ao invés de uma terça ou quinta, né, pra gente enforcar. Aqueles Jogos Paralímpicos que ninguém na TV comercial se interessa em transmitir. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cidadão brasileiro, então senta, relaxa, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal, escanteio cobrado na ponta direita, ele curva pra área, emendado, entrou! Müller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. É, e os aliados do agora efetivado presidente Michel Temer estão pressionando o Palácio do Planalto para que adie o envio da proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional, pelo menos até o mês de novembro. É, e para que esse adiamento? Para analisar o assunto com mais calma, ouvir a população? Não, nada disso. A razão para o pedido de adiamento é o segundo turno das eleições municipais para não prejudicar a imagem dos candidatos que apoiam o governo. Maravilha, né? Viva o Brasil! 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. Feita a lei, feita a forma para conseguir driblá-la. Nesta eleição, doações de empresas a candidatos e partidos políticos estão proibidas, mas um levantamento realizado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, encontrou 38.985 doações com indícios de irregularidades de um universo de 114 mil pesquisadas. Né? Na prática, uma em cada três doações. Entre os problemas encontrados, doações feitas por mortos, valores altos doados por beneficiários do Bolsa Família e doações feitas por funcionários públicos mais altas que os próprios salários. Suspeito? Imagina, imagina! 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E aí você vai lá todo empolgado protestar contra a corrupção, né? Participar de uma manifestação e o que acontece? Alguém bate sua carteira e rouba seu celular. Pois é, foi o que aconteceu em São Paulo com o ex-senador Eduardo Suplicy, que publicou um apelo na sua página no Facebook pedindo para que alguém que estava ali na manifestação, né, e cometeu esse ato, né, ou alguém que saiba do paradeiro, devolva os itens perdidos. Detalhe, né, é a segunda vez que acontece com ele. Pouco azarado, né? 4. Meu procurou, atirou, entrou. É o quarto gol, uma chinelada. E se te pedirem para definir hipocrisia com uma notícia, eis aqui uma forte candidata. Um levantamento encomendado pela Anistia Internacional aponta que o Brasil está bem. É o 18º país no mundo com maior aceitação da população no quesito recepção de refugiados. 39% dos brasileiros querem a vinda de refugiados aqui para o país. Só que o percentual cai para 20%. Quando o assunto é receber o refugiado no próprio bairro. 16% na cidade onde vive e 6% na própria casa. Ou seja, pode vir refugiado, só não fique perto de mim. 5. De novo fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Já a pequena Santa Lúcia, perto de Capitão Leônidas Marques, virou notícia nacional nesta semana. E por qual motivo? Bom, o prefeito Adalgiso Cândido de Souza decidiu tirar umas férias. Férias curtas, de 5 dias, mas como não tem vice e também o presidente da Câmara não estava, a cidade ficou sem ninguém para tocar a prefeitura, tendo que vir aí um juiz de capitão para assumir o cargo vago. Se bem que em algumas cidades por aí, sabe, parece até que prefeito não faz falta, né? 6. Virou a bola esparada e Schürrle, é o sexto gol da Alemanha. E foi inaugurado em Matinhos nesta semana o Ginásio Arena. Ginásio Arena, né? Vicente Luiz Gursky, mais conhecido como Cascatão. E por que foi que isso virou notícia aqui no 7 a 1 da semana? Bom, por um pequeno detalhe. A obra demorou nada mais, nada menos que 16 anos para ficar pronta, né? Deve ser porque é um ginásio arena, é muito complexo, novidade, enfim. Deve ser especial também pelo preço, né? Porque além da demora, custou mais de 3 milhões, eu, hein? 7! Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E a pá de cal da semana é nativa, aqui da terra das cataratas. Após confirmar a realização da edição 2016 da Feira Internacional do Livro, algo que inclusive nós comemoramos aqui no front, a prefeita em exercício Ivone Barufaldi anunciou o cancelamento do evento, que há mais de 10 anos é sucesso de público em Foz. Razão: falta de verba. E o dinheiro inicialmente destinado no orçamento da Fundação Cultural, né, teria sido empregado para outra atividade. E beleza! Já pintamos o set, agora vamos ao Gol do Brasil! Ufa! Um! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo! E apesar dos pesares, dos trancos, dos barrancos e das pecúlios, Foz do Iguaçu conseguiu mais uma vez emplacar uma escola municipal entre as melhores do IDEB, no caso, a melhor do estado do Paraná. Trata-se da Escola Municipal Frederico Engel, que juntamente com a Escola Municipal Ariovaldo Moura de Maringá, obteve a nota de 8,5, de uma escala total, né, de 0 a 10, sendo que a média do estado do primeiro ao sexto ano foi de 5,8, abaixo aí da meta inicialmente traçada, que era de 6,1. Parabéns, portanto, aos alunos, aos professores, aos funcionários, aos pais de alunos e familiares da Escola Municipal Frederico Engel, 8,5. Nota que é a melhor aí do Paraná no índice do IDEB. É esquadrão de ouro, é bom no samba. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 10 de setembro de 2016, agradecendo a sua companhia, a sua participação, a sua paciência, né? Principalmente paciência. Eu sou Guilherme Wojtkowski, ao meu lado nesta manhã estiveram Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhaschi e Luciana Lauzini. O programa Fronte volta no próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo canal, mas eu volto aí na segunda-feira de manhã, às 7 horas, com mais uma edição do Informativo Transnotícias. E não perca na noite de hoje, a partir das 7h30, transmissão exclusiva da Transamérica Foz para o duelo entre Foz Cataratas Futsal e Caramuru de Castro, na abertura da segunda fase da Série Ouro do Paranaense, narração de Alessandro Cunhaschi, comentários de Paulinho Cruciac, reportagens de Sidney Busanello e a participação especial da Luciana Lauzini nas redes sociais, do Márcio Barreto no plantão e na técnica, enfim, Márcio Barreto, aliás, que está dando um show, né, no horário não eleitoral aqui do front. Show de bola mesmo, hein, Márcio? Bom fim de semana para você. Na sequência está chegando aí a programação nacional. Lembrando que este programa na íntegra estará disponível dentro de segundinhos no site transamericafoz.com.br. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Brasil, a taça do mundo é nossa! Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.